Equipe Os Polêmicos da Kine. Fazendo a sua alegria, a sua curtição. DJ RD, tá bom pra você? Vacilou, perdeu e agora chora. Implora me pedindo pra voltar. Desencana, vai sair da minha cola. Esquece, dessa vez não vai rolar. Cansei de você, tô decidida. Quero curtir minha vida, agora é só bailão. Cansei de você, tô decidida. Quero curtir minha vida, agora é só bailão. Na frente do paredão eu vou jogar. Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum. Na frente do paredão eu vou jogar. Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum. Na frente do paredão eu vou jogar. Na frente do paredão eu vou jogar. Estúdio Produções de Vigia. Aqui a produção é em alto nível. Vacilou, perdeu e agora chora. Implora me pedindo pra voltar. Desencana, vai sair da minha cola. Esquece, dessa vez não vai rolar.